Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabe dizer não? Ou é aquela pessoa que não expressa sua opinião para não contrariar o outro e assim evitar um conflito? Se sua resposta foi sim para a primeira pergunta, certamente deve sentir que se respeita, justamente por se expressar como acha que deveria, e pode até às vezes pender para agressividade. Mas está tudo certo, porque você acredita que precisa falar o que pensa, independente da forma. Se sua resposta foi sim para a segunda pergunta, deve ser aquela pessoa que guarda tudo o que sente, embota suas opiniões e deixa para expressá-las somente quando não tem mais jeito. Deve ser aquele tipo que prefere evitar conflitos se omitindo, se anulando, ao invés de colocar para fora. Só que isso faz muito mais mal do que bem, porque você já tem percebido o quanto reprimir te causa danos para a saúde e você chega no seu limite explodindo justamente quando não aguenta mais guardar. Acertei? Eu tenho algo para te dizer. Nenhum e nem outro está certo ou errado, foi só a forma como você aprendeu a lidar com os problemas da vida, você aprendeu com suas experiências e com os exemplos que teve. Quem se expressa mais pode pender para agressividade muito mais do que quem se expressa menos, cuja agressividade se volta para si mesmo, se transformando em doenças psicossomáticas, das quais quem se expressa mais também não está livre. Mas você sabe o que o sujeito 1 faz, que o sujeito 2 teme? O sujeito 1 cria conflitos e o sujeito 2 os evita. Acontece que o sujeito 1 enfrenta, mas pode fugir depois de diversas formas. E o sujeito 2 não se afasta, porque não cria conflitos, mas permanece embotado na dor, sem expressar o que sente, mas se isola. Independente se te descrevi ou não, o fato é que existe um equilíbrio para isso e se chama assertividade. Ninguém nasce sabendo como ser assertivo. Ou você será mais passivo ou mais agressivo. A assertividade é o caminho do meio das relações e exige treino. Na psicologia e em terapia, usamos o treino de habilidades sociais para te ajudar nesse ponto. Para resumir, a assertividade está na comunicação não violenta, sendo que a melhor palavra para sintetizá-la é o respeito. Isso mesmo, a assertividade envolve o respeito do próprio espaço e o do outro na prática. Quando você se coloca de maneira assertiva para o outro, a tendência de gerar desconforto é menor, pois a assertividade auxilia na redução de conflitos que sempre vão existir. Ao se expressar de maneira assertiva, você discorda sem desrespeitar e se respeita acima de qualquer coisa. Eu posso dizer, por exemplo, eu entendo o que você está me dizendo e te respeito, mas discordo de você porque penso que o que me diz tem mais a ver com e por aí vai. Da mesma forma que assumir responsabilidade surte mais resultados numa interação do que acusações. Por exemplo, é melhor falar como se sente em relação às atitudes do outro do que dizer que suas atitudes não estão certas. Por exemplo, eu me senti mal quando você agiu daquela forma. Percebe a diferença? Isso é assertividade e essa é a minha dica para você. Tenha suas próprias experiências e depois me diga se funcionou. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e te encontro ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.